Vamos falar sobre os direitos da mulher, falar um bocado sobre as diferenças que há na atualidade e que no tempo das nossas séniores com certeza era diferente. E vamos entregar o miminho. Mas pronto, não vamos fazer assim uma festa grandiosa porque tivemos no sábado a festa da Dona Hila, que acabou também por ser para comemorar um pouco o Dia da Mulher.